Plus 2. O Desidrate Plus 2, com capacidade para tratar ambientes de até 220 metros cúbicos, pode ser usado em closets, cozinhas, quartos, hospitais, laboratórios, adegas, áreas de serviço, hotéis, estúdios, ilhas de edição, entre muitos outros. Os fungos e bactérias são os responsáveis pela decomposição de toda a matéria orgânica do planeta. São, portanto, muito importantes na cadeia sustentável. Mas quando se trata das nossas coisas, não é bem assim. Proteja seus bens e o seu negócio. Não deixe que o excesso de umidade prejudique a sua vida.